falange. Aê, eu fui, eu sou, eu sempre vou ser, sem limite pra sonhar, certo? Até o fim, e é papo de confiança, nego. Quero dizer, esse é meu sonho, minha vida e esperança. Meu ego pra quebrar sua insegurança. Inspirado em Luther King, eu também tenho meu dream. Confiar em mim. Hoje acordei determinado pra mudar de condição. Não vou perder minha vida enriquecendo meu patrão. Meu sonho depende de mim, mas de ninguém. Quem pensar pequenininho, tio, vai morrer. Uma década depois ainda bato na mesma tecla. Viver do som, te convencer, é a minha meta. Ambição nas track, fazer o rap ser um lazer. Pros invejosos eu sei, mas dor de cabeça que cai Z. É a última jogada e agora é minha vez. Jogar o dado na certeza que eu vou tirar um 6. Vamos sair do loop, mudar de vida num truque. Mudar seu look, versão humana da Betty Boop. Calar o negativismo, sair do aluguel da casa. Te presentear na primeira imobiliária. Um sonho pessoal e o profissional no estúdio da Red Bull. Um show no Credit Car Hall. Um show mais casual, sei lá, um luau. E o grand finale na suíte presidencial. Vira o mundo de cabeça pra baixo e quebra sua insegurança. Papo de confiança. Quero dizer, esse é meu sonho, minha vida e esperança. É com você, pelo meu ego, pra quebrar sua insegurança. Inspirado em Luther King, eu também tenho meu dream. Confia em mim. Assim. Meus planos podem falhar, a vida é caixa de surpresa. Se falhar, eu juro, não deixo falta na mesa. Se der certo, eu aposento a pipoca com sazão. Proporciono o conforto do hotel e o tom. Quebro seu cartão, bom, dou um Visa Electron. Os rolê que é de Celtinha, vão ser de fusion. No jardim, sentido aeroporto, Santos Dumont. Pra sentir a maresia no calçadão do Neblon. Sabe aquela cara de desprezo do garçom? Eu vou responder pedindo filé mignon. Você vai escolher a luz de velas ou neon. O que você quer beber, Dom Perignon ou Xandão? Vou viver do meu dom, não estourar carro forte. Quero estourar no norte, te levar pro resort. Eu, você, minha mãe e irmã de manhã, tomando um cappuccino e degustando um croissant. Assisti o pôr do sol em Tijuana, no México. Nem me preocupar em que data vira o cartão de crédito. É sonho, meta aliada, perseverança. Papo de confiança. Quero dizer, esse é meu sonho, minha vida e esperança. É com você, pelo meu ego, pra quebrar sua insegurança. Inspirado em Luther King, eu também tenho o meu dream. Confia em mim. Falando assim. Sem hipocrisia, não é questão de ostentação. É questão da melhor condição, tá ligado? Pra mim, pra minha família, pra minha dama, pros meus manos que estão do meu lado, certo? É só querer desfrutar do que o meu trabalho, o meu suor pode me proporcionar futuramente, o qual eu chamo de sonho, certo? A falange, sem limites pra sonhar. Já de lei não pode faltar. Grava aí. É o ABCD Paulista.